Fecheiro 18, Spruce Harbor, Maine, 2011. Ao longo das últimas semanas na aula de História da América do Norte, tenho estado a estudar os índios Wabanaki, uma confederação de cinco tribos de línguas algonquianas, incluindo os Penobscot, que vivem perto da costa do Atlântico Norte. O Maine, diz-lhes Mr. Reed, é o único estado da nação que exige às escolas que ensinem história e cultura dos nativos americanos. Têm lido narrativas índias, contrastando-as com pontos de vista contemporâneos. Fizeram uma visita de estudo a The Abbe, o Museu Índio, em Bar Harbor. E agora têm de fazer um relatório sobre o tema, que valerá um terço da nota final. Para este trabalho, devem concentrar-se num conceito chamado portaging, ou travessia. Antigamente, os Wabanaki tinham de transportar por terra as canoas e tudo o que possuíam de um curso de água para o seguinte, o que os obrigava a pensar muito bem no que haviam de manter e no que deveriam descartar. Aprendiam a viajar com pouca coisa. Mr. Reed diz aos alunos que têm de entrevistar alguém, um dos pais ou dos avós, acerca das suas próprias travessias, alturas das suas vidas em que se viram obrigados a fazer uma viagem, literal ou metafórica. Usarão gravadores para produzir histórias orais, como ele lhes chama, transcrevendo as respostas e ordenando-as cronologicamente para que formem uma narrativa. As perguntas na folha do relatório são: o que escolheu levar para o ponto seguinte? O que deixou ficar? O que aprendeu acerca do que é importante? Molly até gosta da ideia do projeto, mas não quer entrevistar Ralph ou nem pensar Dina. Jack é demasiado novo. Terry, ela nunca aceitaria. Assistente social, Laurie, que horror, não. Por isso, resta Vivian. Molly já percebeu algumas coisas acerca dela. Que foi adotada, que cresceu no Midwest e herdou o negócio de família dos pais abastados. Que ela e o marido o expandiram e acabaram por vender com o lucro necessário para se reformarem e viverem numa mansão no Maine. Sobretudo, sabe que ela é mesmo, mesmo velha. Talvez seja um exagero julgar que vai encontrar drama na travessia de Vivian. Uma vida feliz e estável não dá uma história interessante, pois não? Mas até os ricos têm problemas, segundo Molly ouviu dizer. Caber-lhe-á extraí-los. Isso quer dizer se conseguir convencer Vivian a falar consigo. Quanto a Molly, tem poucas memórias da infância, todas elas incompletas. Lembra-se de que o televisor na sala de estar parecia estar sempre ligado e de que a caravana cheirava a tabaco, à caixa do gato e a bafio. Lembra-se da mãe deitada no sofá a fumar um cigarro atrás do outro, com as persianas corridas, antes de sair para ir trabalhar no mini-mart. Lembra-se de andar à procura de comida, cachorros quentes, frios e tostas, quando a mãe não estava em casa. E por vezes quando estava também. Lembra-se da poça enorme de neve derretida, mesmo à porta da caravana, tão grande que ela tinha de saltar do degrau de cima para aterrar em terra seca. E há outras memórias melhores. Estrelar ovos com o pai, virando-os com uma grande espátula de plástico preto. Mais devagar, Molly Molasses, dizia ele, com calma. Caso contrário, os ovos vão rebentar. Lembra-se de ir à igreja de Santa Ana na Páscoa e escolher um croco em flor num vaso de plástico coberto de papel de prata, que era prateado de um lado e amarelo brilhante do outro. De que todos os anos, por essa altura, ela e a mãe plantavam os crocos perto da cerca, ao lado da estrada, e que pouco depois um grupo de flores brancas, roxas e cor-de-rosa nascia anualmente como por magia na terra calva de abril. Lembra-se do terceiro ano, na Indian Island School, onde aprendeu que o nome Penobscot vem de Panawapshek, o que quer dizer o sítio onde as rochas se alargam, na nascente do rio Tribal, mesmo onde estavam. Que o Abanaki significa terra da aurora, porque as tribos vivem na região onde a primeira luz da aurora toca no continente americano. Que os índios Penobscot vivem no território que se tornou o Maine há 11 mil anos, mudando de lugar de estação em estação, seguindo a comida. Faziam armadilhas e apanhavam alces, caribus, lontras e castores. Pescavam peixe, amêijoas e mexilhões. Indian Island, mesmo por cima de uma catarata, tornou-se o ponto de encontro. Ela aprendeu palavras índias, que foram assimiladas pelo inglês norte-americano, como moose, pecan e squash. Nota: alce, noz, pecan e abóbora. E também palavras do dialeto dos Penobscot, como quai quai, uma saudação amistosa, e woliwoni, obrigado. Ficou a saber que viviam em wigwams, cabanas cobertas, e não em tendas cônicas, como outros povos índios, e que faziam canoas de madeira de bétula a partir do revestimento de uma única árvore, retirando inteiro para não a matar. Conheceu as cestas que os índios Penobscot ainda fazem, de bétula, glicéria e freixo, que crescem nos pântanos do Maine, e com a ajuda da professora até fez uma sozinha. Sabe que deve o seu nome a Molly Molasses, uma índia Penobscot famosa que nasceu no ano anterior aos Estados Unidos terem declarado a independência de Inglaterra. Molly Molasses viveu até aos 90 e tantos anos, voltando sempre a Indian Island, e dizia-se que detinha Meteoline, o poder otorgado pelo Grande Espírito a uns poucos, para benefício de todos. Os que detêm esse poder, dizia-lhe o pai, são capazes de interpretar sonhos, repelir doenças ou a morte, informar os caçadores de onde encontrarão animais e enviar um espírito ajudante para arruinar os inimigos. Mas só este ano, na aula de Mr. Reed, é que ficou a saber que, no ano 1600, havia mais de 30 mil índios Wabanaki a viver na costa leste, e que por volta de 1620, 90% tinha morrido, o que se devia quase exclusivamente ao contacto com os colonos, que exauriram os recursos naturais, levaram doenças e álcool e lutaram com as tribos pelo domínio da terra. Não sabia que as índias detinham muito mais poder e autoridade do que as mulheres brancas, um facto detalhado nas histórias de servidão. Que os agricultores índios eram mais capazes e produtivos, conseguindo colheitas mais profícuas do que a maioria dos europeus que trabalhavam as mesmas terras. Não, não eram primitivos. As suas redes sociais eram altamente avançadas. E embora lhes chamassem selvagens, até um proeminente general inglês, Philip Sheridan, se viu forçado a reconhecer: roubámos-lhes a nação e os meios de subsistência. Foi por isto e contra isto que eles se sublevaram. Poderia alguém esperar menos? Molly sempre julgara que os índios se rebelavam como guerrilheiros, arrancando o escalpo aos inimigos e pilhando as colónias. Saber que tentaram negociar com os colonos, envergando roupas ao estilo europeu e dirigindo-se ao Congresso, partindo do pressuposto da boa-fé, e que foram repetidamente enganados e traídos, enfurece-a. Na sala de aula de Mr. Reed há um retrato de Molly Molasses, tirado quase no final da sua vida. Ela mostra-se direita como um fuso, a usar um toucado índio pontiagudo com contas e um colar pesado de prata. Tem o rosto escuro e enrugado, com uma expressão férrea. Certo dia, sentada na sala vazia depois de as aulas terminarem, Molly fita aquele rosto durante muito tempo, em busca de respostas a perguntas que não sabe como fazer. Na noite do seu 8º aniversário, depois de sanduíches de gelado e um bolo da marca Sara Lee, que a mãe tinha trazido do Minimart, a seguir a pensar fervorosamente num desejo, de olhos cerrados, enquanto soprava as minúsculas velas às riscas cor-de-rosa, pediu uma bicicleta. Lembre-se bem, cor-de-rosa e branca, com fitas cor-de-rosa presas ao guiador, como a menina do outro lado da rua tinha recebido no seu aniversário, vários meses antes. Molly sentou-se no sofá, à espera de que o pai chegasse. A mãe andava de um lado para o outro, a carregar no botão de repetir a chamada no telefone e a resmunear entre dentes. Como é que pudeste esquecer-te do dia de anos da tua única filha? Mas ele não atendeu. Passado algum tempo, desistiram e foram deitar-se. Cerca de uma hora depois, sentiu uma sacudidela no ombro e acordou. O pai estava sentado na cadeira, ao lado da cama dela, a oscilar um pouco, com um saco de plástico na mão e a sussurrar. Olá, Molly Molasses, estás acordada? Ela abriu os olhos e pestanejou. Estás acordada? Repetiu ele, esticando a mão para acender a luz de presença que lhe tinha comprado numa venda de garagem. Ela assentiu com a cabeça. Estende a mão. Remexendo no saco, ele tirou de lá 3 cartões lisos, todos eles de plástico cinzento, cobertos de feltro cinzento de um lado, com um pequeno amuleto preso com arame. Peixinho, disse ele, entregando-lhe o pequeno peixe marmoreado azul e verde. Corvo, o pássaro de peltre. Urso, um ursinho castanho. Eu queria trazer-te um urso negro do Maine, mas só tinham isto. Desculpa-se ele. Então, é assim, eu estava a tentar decidir o que podia dar-te pelos anos. Uma coisa que tivesse significado e não fosse uma treta do costume como uma Barbie. E pensei, tu e eu somos índios. A tua mãe não é, mas nós somos. E eu sempre gostei de símbolos índios. Sabes o que é um símbolo? Ela abanou a cabeça. Uma merda que quer dizer outra merda. Por isso, deixa lá ver se me lembro bem disto. Sentando-se na cama, ele tirou-lhe o cartão com o pássaro da mão, virando-o entre os dedos. Pronto, isto aqui é mágico. Vai proteger-te de feitiços maus e de outras cenas esquisitas em que tu até podes não reparar. Com cuidado, retirou o pequeno amuleto do cartão de plástico, girando os nós do arame e pousando o pássaro na mesa de cabeceira dela. Depois, pegou no cartão com o ursinho. Este animal feroz é um protetor. Ela riu-se. Não, a sério. Pode não parecer, mas as aparências iludem. Este pequenote é intrépido e dá coragem a quem precisar dela. Em seguida, ele soltou o urso do cartão e pousou-o na mesa ao lado do pássaro. Muito bem, agora ao peixe. Este é capaz de ser o melhor de todos. Dá-te o poder para resistires à magia das outras pessoas. Não é fixe? Ela pensou por um instante. Mas qual é a diferença entre isso e os feitiços maus? Ele tirou o arame do cartão e colocou o peixe ao lado dos outros amuletos, alinhando-os cuidadosamente com o dedo. Excelente pergunta. Estás meio a dormir e continuas a ser mais esperta do que a maioria das pessoas quando está completamente desperta. Ok, eu percebo que pode parecer a mesma coisa, mas a diferença é importante. Por isso presta atenção. Ela endireitou-se. A magia de outra pessoa pode não ser um feitiço mau. Pode ser uma coisa que pareça muito boa e agradável. Pode ser, não sei, alguém a tentar convencer-te a fazeres uma coisa que sabes que não deverias fazer, como fumar. Que nojo, eu nunca faria isso, certo? Mas pode ser uma coisa que não seja tão nojenta, como levar um chocolate do Minimart sem pagar. Mas a mamã trabalha lá. Pois é, mas mesmo que não trabalhasse. Tu sabes que roubar chocolates é errado, não sabes? Mas talvez essa pessoa tenha muita magia e seja muito convincente. Oh, vá lá, Mol, não vais ser apanhada. disse ele num sussurro rouco. Tu adoras chocolate. Não queres um? Vá lá, só desta vez. Pegando no peixe, continuou numa voz austera. Não, obrigado. Eu sei o que estás a tramar. Não vais usar a tua magia em mim, não, senhor. Eu vou nadar daqui para fora. Estás a ouvir? Pronto, adeusinho. E virou o amuleto a fazer uma onda com a mão para cima e para baixo. A palpar o saco, exclamou. Oh, que merda! Queria trazer-te um fio para os pôres. Deu-lhe uma palmadinha no joelho. Não te preocupes, isso vai ser a segunda parte da prenda. Duas semanas depois, ao voltar para casa de noite, perdeu o controle do carro e a história acabou aí. 6 meses depois, Molly estava a viver noutro sítio. Passar-se-iam anos antes que ela mesma comprasse o tal fio. Spruce Arbor, Maine, 2011. Travessia. Vivian franze o nariz. Não sei. Transportar o meu barco entre cursos de água? Não tenho assim tanto jeito para metáforas, querida. O que é que isso quer dizer? Bem, explica Molly. Eu acho que o barco representa o que levamos. As coisas essenciais de um sítio para o outro. E a água? Bem, acho que é o lugar para onde queremos ir. Será que isso faz sentido? Nem por isso. Lamento, mas estou ainda mais confusa do que antes. Molly agarra na sua lista de perguntas. Então vamos só começar e ver o que acontece. Estão sentadas nas poltronas vermelhas de orelhas, na sala de estar, banhadas pela luz poente do final de tarde. O trabalho desse dia chegou ao fim e Terry foi para casa. Choveu imenso, grandes bátegas de água. E agora as nuvens, do lado de fora da janela, parecem cristais, como cumes de montanhas no céu, com raios a emanarem para baixo, fazendo lembrar uma ilustração numa bíblia para crianças. Molly pressiona o botão do pequeno gravador digital que requisitou na biblioteca da escola e certifica-se de que funciona. Depois inspira profundamente e passa um dedo pelo fio que traz ao pescoço. O meu pai deu-me estes amuletos e cada um tem um significado diferente. O corvo oferece proteção da magia negra. O urso transmite coragem. O peixe significa uma recusa em reconhecer a magia de outras pessoas. Eu não fazia ideia de que esses amuletos tinham um significado especial. Num gesto distraído, Vivian leva a mão ao seu colar e Molly, observando o pendente de peltre pela primeira vez, pergunta-lhe: o seu fio também tem um significado? Bem, para mim sim, mas não tem atributos mágicos, responde ela a sorrir. Talvez tenha, replica Molly. Eu penso nestes atributos como sendo metafóricos, percebe? Por exemplo, a magia negra é qualquer coisa que leva as pessoas para o lado do mal, a sua própria ganância ou insegurança que as conduz a coisas destrutivas. E o espírito guerreiro do urso protege-nos não só de quem nos quer atacar, mas também dos nossos demónios interiores. E acho que a magia das outras pessoas é aquilo a que somos vulneráveis. A forma como nos desencaminham. Por isso, a primeira pergunta que tenho para lhe fazer é um bocado esquisita. Acho que também pode considerá-la metafórica. Olha de novo para o gravador e inspira profundamente. Pronto, aqui vai. Acredita em espíritos? Ou fantasmas? De facto, é uma pergunta e tanto. Cerrando as mãos frágeis e venosas no colo, Vivian espreita pela janela. Por um instante, Molly pensa que ela não irá responder. E depois, numa voz tão baixa que é preciso inclinar-se para a frente para a ouvir, Vivian diz: sim, acredito. Acredito em fantasmas. Acha que estão presentes nas nossas vidas? Vivian fixa os olhos cor de avelã em Molly e acena com a cabeça. São eles que nos atormentam, diz ela, os que nos deixaram.